1170, estabilizou? Estabilizado agora, 1170. Chama a torre, 1895, bom ponto. 1895, obrigado. ...970, desça para 3 mil pés, ajuste no 017, reassume navegação para o Adizuna. Para o Adizuna, 3 mil. Passando o sistema, baixado, travado, boa noite. Boa noite, continue a aproximação, guarde pista livre, 150 graus com 8 nós, 1170. Te aguardando, pista livre, 70. Grip 5218, seu solo 53, libera a direita, solo 1219. Direita 1219. Alô, Salvador, 35218. 35218. Pat Alfa Kilo para o Pat 3. Remota 05, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, fica atento. 5218. Espera, baixar travado, 1970. Informe sua velocidade indicada. Marcando 230 nós, 712. Negativo, mantenha 230. Mantenha 230. Tem que reduzir um pouquinho a frente, tem que passar dentro de um núcleo aqui meio pesado e tal, tem que reduzir para 180, dentro de mais 3 minutinhos, tá? 5595. Controle Goma 888. Prossiga. Pegando tráfego à frente e conformações, possibilidade de desviar à esquerda? À esquerda negativo, tem condições de desviar à direita? Afirmativo, à direita para 255, 250, ou 5 milhas. Gente, a proa 255 está autorizando. 05. Ah tá, que ela está apagada. O Chile 6313, aguarde o parqueamento da aeronave da Gol 05, após coordene com a equipe solo, reporta táxi. Vai aguardar o Gol na 05, coordenar com a equipe de solo e reportará para o táxi. Com 809. Gente, mantém até o externo. Vai manter. Paulo, trip 5393 para pushback acionamento. 5393, gente, no pad 3, aguarde o trip parquear após o mesmo autorizado. 393, aguardando. 02224. Chama a torre, 1895, bom pouso. 095 até. Gono 970, desça para 2000 pés, autorizado LSX2, reporta estabilizado. A 2000 autorizou, reportarei. Confira a posição do tráfego à frente. 12 horas 9 milhas, com 1.80 de velocidade. Valeu. 70, solo 56, libera direita, solo 1219. Libera direita, solo 19, vou na 1.70. 5, tem condições de reduzir para 1.60? Afirmo, 1.60. 5.95, inicie redução. Prossiga ataque via Alfa, reporte a Ancila Juliette. Alfa, Ancila Juliette, gol 1.70. Alfa desvio, pode voar na proa 2190, voa 1938. Proa 2190, tá autorizada, 1888. Obrigado. Autorizado avistando, passaria 2224. 2224, tem pouso autorizado no 0160 graus, com 109, passaria 2224. Teve pouso 10, passaria 2224. Informe tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, está passando 4 mil pés em descida para 2 mil pés, vai seguindo na aproximação. Gente, visual notícia. Juliette, seu portão é o 02. Sim. Vai, mantém a posição entre as Juliette, seguindo para o 02, após o voo com o nome da tela. O trip 5515 está autorizado a descida até 3 mil pés, ajuste 1017. 3.017, 5515. Taxi Oxa 6313 tem 154 com 5 horas, Galeão. Faz uma na praia de pelo, voo 1888. Autorizado. Sim. 1888, reduz a 1809 e desça até 4 mil pés, ajuste no 097. Sim, poderia ser 190. 59 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alterna Natal. O dono estabilizado 970. 970, Torre Ana 895. 8, 9. 5515, tráfego formado 5 milhas à sua frente, com 970 de ground speed. Desça para 2 mil pés, está autorizado o LS X-Ray. 2 mil pés, autorizado o X-Ray 5515. Alô, 3305. Centro de informação alfa, nível de voo 310 para o Recife. Então 3305 alfa, confere, prepara Puca, Jamo, Caju aguardando o copo. Na escuta, aguardando. Ajuste 1017, vai seguindo na aproximação. 3017, reduzindo agora o voo 1888. Trip 5393 da Atos do Pátio. Trip 5393, autorizado o táxi até o ponto de estrada da 10 via Pátio Índia. Quando lá chama o Itorém 118 decimal 900, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera da 118 decimal 95, boa noite, obrigado. Para 3305, pronto, copia? Afirmativo. Autorizado Recife, nível 310. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5545, frequência do controle em 120, decimal 8. 178, boa noite, está na identificação, desça para o 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, está 3128, está redondo de fio. À direita, percebo bastante. Gente, forma próxima, quantas milhas? Estou, 1970. 1970, tem pouso livre no 0, vento 160 graus, 109, 1970. Livre. Salvador, boa noite, o passageiro 2204 livrou? Passageiro 2224, siga táxi Alfa, Kilo, Pat 3, fica atento ao sinalizador. Aquilo, parte 3, 2288. 1888, desça para 2 mil pés, está autorizado em LS X-Ray, reforço estabilizado, tráfego informado, está meia dúzia de milhas à sua frente. CS, mais a 2 mil, continuando a redução, 02, boa no 888. 2231, 28, está negativo, boa na proa de tudo. Vicente, o 3178. Vai manter a proa 080, confirme. Liberado, 6313. Passando o voo, já estará pronto, né? Nós 3393, pode espera. Sente, mantém o ponto de espera, 5393. 393. O 970, solo 03, libere a direita, chame solo 1219. Salvador, 5-5 no 5, passo externo. Baixada destravada. Continua a aproximação, informaria pista livre, tráfego vai iniciar a corrida no momento. Opa, no seu aguardo, 5-5 no 5. Metro 1-3, livre decolagem, 150 graus com 1-0-9-6-3, 1-3-2, Xené. Livre decolagem, dá 1-0. Sete, 3178. Tem previsão de mais algum desvio, Frank? Mais negativo, 3178, se tiver condições de aprovar a estão autorizados. A localizadora, com 1888. Zona 888, Torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Obrigado. Trip 55 no 5, vento 1-5-0 graus, 1-0-9, chega o trem, pouso livre, 1-0, 5-5 no 5. Livre, pouso 5-5 no 5, baixada e travado. O Xenia 3-1-3, decolou 0-5, chame controle 1-2-0-8, uma boa noite. Obrigado. Nada. Raul. Salvador, voo na 888, final estabilizado, baixa travar. Voo na 888, boa noite, número 2 para pouso, continue a aproximação no 0, 150 graus, 8 nós, informarei pista livre, gol 1-888. PS com o número 2 aguardando, voo na 888. Boa noite, 6303 na saída, na sua escuta. 6303, contato no radar, se mantém 360, voa Leda. 360, Leda, obrigado. Salvador, o azul 4488 para o táxi. Alterna Maceió, tem 3 horas e 10 de autonomia e 97 no PAB. Somente confirmando, 97 no PAB, azul 4488. Afirmo. Sente livre táxi e ainda está com espera da 1-0. Quando lá chame torre em 1-1-8, decimal 95, NH 1-0, 1-7, bom voo. E ainda para o ponto de espera da 1-0, quando lá torre 102-95, NH 1-0, 1-7. Obrigado, bom trabalho. Solo ter estimado para o 3305 inicial o posto no 06? Tá, 3305, após passagem do Boeing da Gol, sua retaguarda, coordene com a equipe Sol, reporta táxi. Positivo, após a passagem do 737 da Gol, vai coordenar e reporta táxi. Divisão 5505. Sol 1219, 5505. 219, gato. 1-888, vento 1-6-0 graus com 8 nós, tem pouso livre, pista 1-0. Repouso, pista 1-0, agora 1-888. Tenta o sinalizador. Alfa Kilo, Pati 3, para dentro, 5 segundos. Essa 3178, pode ser até 2000 pés na amplitude? Confirmativo, ajuste 1017. Essa ajuste da 3178, amplitude de 5 a 2 pés. Jogou autoriza 5393937. Afirmo, ali mantém cabeceira 1-0, 5393 autorizado. 5393 ali mantém 1-0. Luna 888, solo 09, libera a direita, chame solo, ano 219. A direita 219, solo 183. Cruz 93, vento 160 graus 89, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, pista no zero, 35393. Não, vai, vai. Ô Salvador, boa noite, é o 352, ano 6. Oxalá 63, ano 3, chama Recife, ano 251, bom voo. Recife, obrigado. Confirme o horário do seu plano? Seria para ao 0018, você sabe se tem alguma DLA apresentada pela empresa? Até o momento não, Trip 5218. A gente vai verificar com a coordenação, obrigado. Decolou, zona 0, chame controle em 1208, boa noite. Boa noite, 5393. Tá 3178, está autorizado, e ele é 63, reporte estabilizado. Para estabilizar, está 3178. Controle Salvador, 35393, no perfil da PUCA, chamo Caju. 35393, contato radar, se mantém 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 35393. Ingresso Juliette, portão 04. Ingresso Juliette, portão 04, boa noite, 88. Está linda a decolagem com azul 448? Ainda não, aguarde, só estático. O tráfego na frente está fazendo a saída pouco, aguarde. Sem problema na sua escuta. Trip 5393 vai manter inicialmente a proa 095, desvio de formação. 7393, por quantas milhas? 15, 15 de milhas, 35393. Excelente, após voar Jamo. Fase autorizado, Jamo, 35393. Soltana 3305, 154. Tá com 3 e 12, alterna Natal. Tana 3305, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. Quando lá chume torre em 118 decimal 95 QH 107. Pátio Índia, após chama a torre, tá 3305. Azul 4488, eu só informo que estava coordenando junto ao controle uma saída rápida para que o senhor pudesse manter a reta e superar o tráfego. Porém, o tráfego pediu um desvio à direita devido a uma formação no setor nordeste e ele está praticamente mantendo a proa também, ok? Daqui a um minuto será autorizada a sua decolagem. Ok, senhor, muito obrigado. 4488. 5001, né? Azul 5001, não aguarde para a cópia. 5001. 1017, 2000, vai portar estabilizado. Gol 1723. 3178, estabilizou? Afirma. Torre 1895. 3178, boa. Azul 4488, vento no 50 graus 89, decolagem autorizada, pista no 04488. Autorizada a decolagem azul 4488. Alô, Salvador, 5216 da Trip. 5216 pra cima? Informação que temos da companhia que o plano começou a valer ao 0048. Jambo, na proa de Recife, 35393. Plano repetitivo? Afirmo. Gente, aguarde por gentileza, 35216. Guardando, 5216. Torre, boa noite, eu tô 3178, final da 10, baixar travado. 3178, sente, continue a aproximação, pista 10, 160 graus, com 89, informarei pista livre, TAM 3178. Senta 3178. Azul 4488 decolou, Zona 5, chame controle na frequência no 208, uma boa noite. 1208, boa noite, senhor. Zona 78, tem pouso autorizado, 10, 150 graus, 109, TAM 3178. É, vem pouso, pista no 0, TAM 3178. Mantém. Estabilizando ele, é esse gol, 9723. Oxalé 6224, prossiga. Aguarde mais um minuto, por gentileza. Estou checando com o Centro Recife, Oxalé 6224. 350, por quantas milhas você deu de vivo? Estou de 20 milhas, autorizado nível 350, azul 4488. Solicito voar mais baixo, Rita. Estou do nível 300. 310. 310 vai ser coordenado, 4488. Obrigado. O gol no 723, torre 1895. Pressão, 5, boa noite. 518, na escuta? 5216? 5216. 216, confirmei aqui no meu sistema, o repetitivo do senhor consta para 0002 e aí não conseguimos achar nem uma CHG, nem uma DLA, correção. A informação que tivemos da companhia que foi apresentado o DLA e começaria a valer o 0048, mas eu vou entrar em contato novamente aqui, obrigado. A CHG, a DLA, correção, não chegou aqui no nosso sistema. Questione a companhia onde é que foi apresentado, fica mais fácil pesquisar. Ok, obrigado. Nada. É 224, cópia. Cópia, senhor. Aracaju autorizado, 230, decola no zero, curva esquerda, saída Pucajamo, após direto. Controle 120.8, transponder 5553. Continua 6224, autorizado Aracaju, nível 230, decolando da pista 10 com curva esquerda após a decolagem, saída Puca, transição Jano. E após direto a Aracaju, 1208-5553 no transponder, ao final 6224. 5224, correto, na pole position, tá pronto. Obrigado, chamaremos para a puxa de treinamento. Fala, boa noite, 3178, livrando, se escuta. 3178, boa, táxi Alfa, Kilo, parte 3, posição 3. Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, 3178. Uno 723, o vento 150 graus com 109, tem pouso autorizado, pista no 0, gol 1723. PS23 livre, pouso no 0. Peraí, comandante. Ok. O controle 1208, uma boa noite. 208, boa. Autorizado por Adjamo, azul 4488. Controle Salvador, boa noite, tá 3305, decolou na sua escuta. Tá 3305, contato radar, se mantém 310, a saída PUCA. Saída PUCA 310. O azul 4488 tem condições de aprovar o Romeo Fox 18. Oi, senhora. Negativo, senhora. Todas essas proas à esquerda estão difíceis nesse momento. Mantenha a proa 090 para desvios, o 4488. 7-4-4-8-8. 23 no solo, 20, libera a direita, chame solo em 1219. Direita, 219, chame que vai liberar a última. Pente, sem problema. Guarulhos, nível 260. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 10, bridge, após Upper Zulu 16, conforme roda do plano de voo. Aciona 5551, frequência do controle 120, décima 8. O que está fazendo desvio? Iniciou agora, senhorita, um pequeno desvio à direita, aqui uma formação grande à nossa esquerda. 73305, informe a proa e por quantas milhas? 80, aproximadamente 15 milhas. Trip 5393, chama o centro Recife, ano 2685. 2685, boa noite, Trip 5393. Boa noite, bom voo. Obrigado. Chamamento correto, reporte pronto pro Chibet. Chama quando pronto, azul 5001. Gol 1723, usando a última na Gol 10, correção Gol 1723. Prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, está 7723. Pega a entrada por Xené 6224. Xené 6224, coordinate ground staff and report red for text. Boa coordinating, we'll call ready for taxi, 6224. Controle, o azul 4488 está presente, tem condições de aprovar o meu Fox 018. Vou Romeu Fox 018 e chama Recife 12685. Então voa na pronto Romeu Fox 018, chamando Recife em 12685, azul 4488. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Santa 3305 já tá voando o Jamo. Certo, 3305. Uma 723. Ingresso Juliette, portão 09. Fica atento ao follow-me através do 08. Ingresso 709, segue o follow-me através do 08. 923. Chama Recife, 12685. Bom voo. 2685, obrigado, senhorita. Bom trabalho, boa noite. Taxi Ocean Air 6224 with 81 souls on board, alternate Salvador, 2 hours. Ocean Air 6224. Affirmative. Ocean Air 6224. Approved taxi until holding point runway 10 via taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95-7H1017. Taxi to holding point runway 10 via India 1895 on the tower, Ocean Air 6224. Azul 5001 na posição 8, pronto para o puxo acionamento. Azul 5001, coordene com a execução, reporta ataque. Usado puxo, chama para o táxi, Azul 5001. Gol 9250. Point runway 10, Ocean Air 6224. 6224, clear to line up and take off runway 10, 120 degrees, 12 knots, Ocean Air 6224. Clear, line up and take off runway 10, Ocean Air 6224. Gol 9250, autorizado Recife, nível 390. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajá, Mucaju, Upper Whisky 58. Aciona 5554, frequência do controle em 120.8. Gol 9250, autorizado para Recife, nível 390. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Aperística 58. Transponte 5554 e o controle de salvador 120.8. Gol 9250, cotejamento correto, reporte pronto, pushback. Batalha. Salvador, Oceania 6212, está cruzando 190. Oceania 6212, aciona a identificação, desça para 2010, ajuste no 0 no 7, voando Duna. 2000, Duna, Oceania 6212, obrigado. Salvador, Gol 8868, informação alta. Gol 8868, aciona a identificação, desça para 050, chegada a Mari. 2050, Mari, Gol 8868. 5216, prossiga. Chegou algum plano pra gente aí? Foi apresentado um novo plano de voo, Trip 5216, confirma, por gentileza. Informação que a última que teria sido apresentada era que tinha mesmo, 002, e a companhia já ia entrar em contato, apresentar outro aí, estamos no aguardo. A gente apresentou aqui mesmo em Salvador, Trip 5216. Gente, vou verificar, aguarde por gentileza. Gente. It's switching, 6224 direito. Bordo, 4 horas e 30, altere na Galeão. Azul 5001, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. Quando lá, chame torre em 118.95, QNH 10 no 7. 6224, pardon me. Uai, 04, 04, 04, 04. Trip 5216, pronto, cópia? Copia, 5216. Não, Trip 5216, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto, aciona 5564, frequência do controle em 120.8. 230, Ocean F6224, thanks. 5564-1208, Trip 5216. Trip 5216, cotejamento correto, reporte pronto, pushback. Vai dar lá. É, para puxa acionamento, 5216. Trip 5216, coordene com a equipe Sol, reporta táxi. Departure, Ocean Air 6224. Flat. Would you be so kind and coordinate with the center, flight level 190 Spinal, please? Roger, stand by. Thank you, ma'am. Paulo Salvador, boa noite, gol 1134. Flight level 190. Clear the 190, final 6224, thanks, ma'am. Pronto, copy. 8-8. Thanks. 5001, ponto para da 180, tá pronto. Caju, Upper Whisky 58, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5560, frequência do controle 120.8. Autorizado conforme plano de voo. Maceió, nível 370, decola da 10 com primeira curva esquerda na Pucajamo, Caju. Após Upper Whisky 58. Aciona 5560, controle 108, é o gol 1134. Somente confirmando a rota, Upper Whisky 58, Oscar Romeo Alfa Golf Oscar, Orago, após direto, voo 1134. Upper Whisky 58, após Orago, após direto, Maceió, voo 1134. Voo 1134, cotejamento correto, reporte pronto, pushback. Sente, voo 1134. Salvador, trip 52 no meio com 59 a bordo, 4 horas alternando Recife para táxi. Confirma os dados do trip 52 no meio. 59 a bordo, 4 horas alterna Recife. 52 no meio, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índio. Quando lá chame torre em 118 decimal 95 NH 10 17, bom voo. Every táxi. Pátio principal, Índio para espera 1895, Maratô, 352 ano mesmo. Ocean 62 Foco, taxi now, Recife Santa, 12685. KD5, Ocean 6224, Salon. O 5001 decolado aos 37, chame controle 1208, boa noite. 208, boa noite, azul 5001. Controle Salvador, azul 5001, decolando no perfil da Tael. Agora. 5001, boa noite, contato radar na decolagem Sula 2620, da presente, voo e direto Leda. 3620, da presente, voa Leda, o azul 5001. Oxalé 6212. Prossiga. A torre informa que tem uma formação em cima da pista, que permanece ainda a visão nos mínimos, porém a chuva está moderada e forte. Gente, o 6212. Obrigado pela informação. 1868, desça para 3 mil pés, ajusta no 017. Hoje é 3.017, boa noite, 68. Visual com a pista, estabilizado no localizador 6212. 6212, torre 1 no 895. 295. E Salvador, muito boa noite, eu vou chegar 6212. 6212, boa noite, continue a aproximação, você tem seu tráfego à vista, o vento 120 com 189. Chuva moderada sobre o aeródromo, continue a aproximação, guardando pista livre, 6212. Gente, está visual com a pista, 6212. Depois vai Leda. Gente, após desvio, Leda, o azul 4501. 512 no meio, decolou os 39, chame controle na frequência no 208, uma boa noite. 208, será chamado 352 no meio. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle ao azul 4235. Ah, que seria o 3 para o 4, ok? Se tiver incomodando, é só no solicitar que eu faço a redução, ok? Gente, muito obrigado pela preocupação. 6212. Cheque para impulso livre, o vento é de 110 graus com 18 nós. Chuva moderada. 7622. E a Puca? É 190, Puca saída, 352 no meio. Azul 5001, prossiga. Com informação, a pista está bastante escorregadia, ok? Gente. Do 1868, solicito espera, na dona, mantendo 040. Livre com 1134. São do Salvador, boa noite, é o passarelo 2228, gente da informação Charlie, repetitivo, vitória da conquista. Cadê? Gente, está em cima, boa noite, 68. 3 mil pais ainda, ok? Poxa, 3 mil. Vou confirmar com a torre lá, o vento, por favor, lá, sobre a pista. O vento 1110 graus, com 17 nós, tá visual nos mínimos. A torre informa que a chuva diminuiu, tá média para leve. Ah, possível, então vai prosseguir pro pouso, gol no 868. Gente, então o gol no 868 prossegue na aproximação e deixa para 2 mil pés. Prossegue 2 mil pés, gol no 868. Aparece 2228, pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola na pista 10, com primeira curva à direita, saída Árvore Elefa, após Elefa direto Pilori, direto Vitória da Conquista. Aciona 5533, frequência do controle em 120, decimal 8. Passarei do 2228. Bautista nível 1180, decolando 0, curva direita na árvore, transição é nessa após Vilões. 5533, aciona 208.3. Passarei 2228, após Elefa, direto o Pilote. Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu. Ok, identificando após Elefa, o Pilote. Passarei 2228. Passarei 2228, cotejamento correto, reporte pronto, pushback. Qual é? As condições da pista que você poderia confirmar? Tá molhada a pista. Tá molhada, a aproximação tá ok, venta bem de proa. Venta de proa tá ideal, tá 120 com 15. Agora tá muito escorregadia? Tá um pouco. Temos o acionamento do Esquilho aqui. Ok, obrigado. Pessoal, 2-1-9, 6-2-1-3. Boa noite, acenário 6212. 6212, prossiga ataque de Alfa, reporte aí, Sr. Juliette. Alfa, reporte aí, Sr. Juliette, 6212. 5001, nos chama Recife, 1251. Agora o 251 com o Recife. Obrigado, boa noite. 5001. Estabilizador, estabilizador. Bom, 1868. 1868, Torre 1895. 1868. Bom, 1868, 2.5 para boa noite. 1868, boa noite. Continue na aproximação, pista no zero. O vento 120, 120 graus com 14 nós, chuva moderada sobre aeródromo. Ela estava se deslocando do setor eco para o setor whisky. Está mais concentrada agora aí na final da 1-0. Reporte visual com cabeceira, o gol 1-868. Câmara, 868. Solo, gol 1134, POB 127, alternando Aracaju, com 2 horas e 12 minutos para o ataque. 1134, prossiga táxi até o portão da porta 1-0, via Pátio Índia, quando eu acho o Mito Rio 118, decimal 95, NH 1-0, no 7, com gol. Eu e táxi para o ponto 0 da casa, terceiro 1-0, via Pátio Índia, quando pronto 8895, gol 1134, obrigado. Puxané 6210, de passagem ao Boeing da Gol, após prossiga Juliette para o portão 08. 08, confirma. 6212, é isso? Afirmo, de passagem ao Boeing da Gol, após prossiga Juliette para o portão 08. Ok, 08, 6212, passando o Gol aqui na frente lá. Gráfico à vista, cheque o trem, pouso livre 1-0, 130 graus com 14 nós, gol 1-868. Livre, pouso 1-0, 868. Tá mais chave checada. No 5-2, é só na identificação. Dois, desse mantenha 060, chega da Mari. Para dar no zero, pronto. Após etapa, você vai autorizar o 366. Após a passagem da Mari na curta final, ali mantém no zero, gol 1-1-3-4. 18, 168 no Solos 48, libera a direita, chame Solo 1209. 1209, bom trabalho. Solo 1868, está livre, boa noite, tá bom? 1868, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, confirma o portão? Portão 01. 01, correto? Quatro livre, decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus com 15 nós, 1-5-9. Livre decolagem, dá 1-0, gol 1-3-4. Para Salvador, gol 9-2-5-0 no gate 4, chefe de estacionamento. Gol 9-2-5-0, aguarde para o pushback. Tá bom. Recife 1-2-6-8-5. 6-8-5, confirma? Afirmo. Gente, grato. 3-4 decolou 50-5-0, chame controle 1-2-0-8, boa noite. Controle 1-2-0-8, boa noite. 3-6-0-0, está na identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Controle, boa noite, gol 134, decola, passa 1500, peço. O 134, contato radar, sobe, mantém o 370, saída PUCA. 370, PUCA, gol 1134. Gol 1098, desça 2000 pés, ajuste no 017, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, com 17, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado, 1098.